que você tanto esperava. DJ Lohan. Cheguei chegando pra me salvar sua toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. A vida ela pode falar que eu cheguei. Melhores shows live no estado do Pará. Pega, pega, pega, pega. Olha só, presta atenção. Cavu, cavu, cavu, cavu, cavu, cavu, cavu, cavu, cavu, cavu, cavu, cavu. Pega, pega, pega. DJ Yaba. O respeitado de Mojó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Bagulho, meu quarto tão sozinha nesse frio.

mas que você é uma danada. Pode ficar pelada no meu cara. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. Tu é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai embraçando. Vai embraçando. Vai embraçando. Batidão e Tamata. Tira o paro, cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou. Cabelo novo, com o vento, troca sentimento, com sensação. Mas não fica forte, tirando uma, isso que tem o coração. Ela vamos quadradinho, sensacional. Ela vamos quadradinho, sensacional. Mais um músico de Jequiti, viado. Tô apaixonado nessa mira. E quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mira. E quando ela empina, tirar o que é se comer. A maior referência em diversão. Carretas, Batidão e Tamata. Proporcionando a você o maior show audiovisual do estado do Pará. É live! Essa novinha é braba na dança e o que ela faz não é pra qualquer um. Essa novinha é braba na dança e o que ela faz não é pra qualquer um. Quando o grave bate, ela fica à vontade. Mostra habilidade que tem com o bumbum. Quando o grave bate, ela fica à vontade. Mostra habilidade que tem com o bumbum. Quando o grave bate, ela fica à vontade. Mostra habilidade que tem com o bumbum. Dica, dica, dica, dica, dica, dica, bum. Dica, dica, dica, dica, dica, dica, bum. Bum, bum, bate, bum, bum, bate. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. Bum, bum, bate, bum, bum, bate. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. Dica, dica, dica, dica, dica, bum. Dica, dica, dica, dica, dica, dica, bum. Bum, bum, bate, bum, bum, bate. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. Bum, bum, bate, bum, bum, bate. Quando o grave bate, ela bate o bumbum. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. Bem-vindos a mais um show do Tamata. Tamata, Tamata. Agora, agora é live. Sinto saudades do seu jeito. Live! Das nossas noites de amor. Seu corpo colado no meu. Foi bem gostoso a gente fez. Sem tempo e sem hora pra acabar. Eu quero te amar. Vem pra galera do rock. A nova geração. Vem curtir que hoje tem rock. É aquela. Estou aspirando. terá que me escutar. Vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá. Não me conta, avisei que não me dá. Fiz essa letra pra te incentivar. E se você mudar, o cara toca. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Pode parar bem, parabéns. Mas preciso de você. Do rolê falei, então senta bem, senta bem. Olá, então sarra, então sarra. A bunda no chão. Então sarra, o povo azul, o povo azul. Então sarra, a bunda no chão. Então sarra, o povo azul. DJ Led. Então sarra, a bunda no chão. Então sarra, o povo azul. Uma das maiores referências em som automotivo do Pará. Carretas, Batidão e Tamatá. Batidão Itamatá. Produzindo os melhores CDs do Pará. Rabata Saúde!